Salvador, na posição Salvador, está com o seu ABN 04, no transponder padrão 0150. Tente contar visuais, o ajuste em Salvador no 04, só confirma a matrícula, Papá Romeu. Papá Romeu, Romeu, ponto Frank Lima. Vai... A intenção seria manter 500 metros pela linha do litoral, vai efetuar, antes do posto Salvador, efetuar um sobrevoo em Sela Mares, o Romeu, ponto Frank Lima. Tem o meu foco para o Lima, mantenha o litoral 506, aguarde coordenação com a torre para sobrevoar em Sela. Aguardando o meu foco para o Lima. Passando Yankee Romeu Bravo, está passando através de Pituaçu, chame agora a torre em Salvador, frequência 118.95, assente para o 2320 na final da R9. 3895, Bravo. 62-2000, completa a final do R9, chame a torre em Salvador, 118.95. 295, completa, 6262, obrigado. Torre Salvador, é o Papa Tango, Yankee Romeu Bravo. Yankee Romeu Bravo, prossiga. Yankee Romeu Bravo passou Parque Pituaçu, está com prova de Salvador, vai ingressar no seu circuito para Pozio, intenção de pátio 3. Chame-nos através de sul da torre, Yankee Romeu Bravo. Vai chamar no sul da torre, se possível, senhor, agilizar um... O apoio da Infraero para desembarque de dois passageiros. Ok, sim. Dois passageiros. Passadeiro 2230, cotejamento está correto. Chama para puxa acionamento. Chama na puxa acionamento. Torre Salvador, é o América 229. Prossiga. Olha, não dá nem sinal do SAM ali pra sair na 6. Posso prosseguir? Só um minutinho, deixa eu verificar com o piloto aqui. SAM 3209 na escuta. Já tá iniciando aqui, já tá andando a aeronave. Sim. Ah, 10, 1014, Oceania 62-2000. Até o meu gol, situação do Pituaçu. O Golfo chama a torre em Salvador, 118-95. Até o Pátio 3, ok? Ok, prossegui até o Pátio 3 na saída do SAM. Torre, o Papa Romeu, até o Megolf. Até o Megolf, prossiga. Tá no Pituaçu, retorna em Imar. Ponte 20, Cal e Itapuã. Passa lá Itapuã, até o Megolf. Azul Eco, mantém aqui as condições visuais, atente para tráfego na final do K10, logística em Salvador na 0-4. Avisou a aeronave no final do 0-96, Eco. Salve Salvador, passarei 2230 para puxa acionamento. Passarei da guarda para puxa acionamento. Tem uma guarda ali, para chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1288. 1288, tá? 3205. E aqui Romeu Bravo, cruzado pouso. Pátio 3, o vento 120 graus, 10 nós, fica atento à movimentação no mesmo pátio. Registro ótimo 9014, reposto no rolo controlado. E aqui é o meu Bravo. Gente, Bravo. Puxa próximo do farol, pisou a coordenada na final. Então, meu Golf da presente esquerda, autorizado o cruzamento da final da 10, direção a Enrimar. Autorizado o cruzamento para Enrimar, até o Magolf. 226 no solo 50, direita, 121, 29. Direita, 219, 6226. Iago Lebrado já no solo, senhor. Iago Romeu Bravo, ciente, solo 50, frequência livre. Alô. Torre Salvador. Papai Romeu, Romeu Fox Black Lima. Romeu Fox Lima, boa tarde, você. Vai passar por aqui, ó, tá mantendo 500 metros ali no litoral. A intenção é sobrevoo na Estela Mais de aproximadamente 30 segundos e após pouso em Salvador. Chame para o cruzamento da final da 28, Romeu Fox Lima. Ah, afirmativo. Vai chamar para o cruzamento da final da 28, Romeu Fox Lima. Hotel Romeu Golf, aproximação por conta em risco na Irmão, ventrão 30 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 94, chama em solo controlado. Chama a solo controlado, Hotel Romeu Golf. Som número 1, obrigado. O passageiro 223S, você já pode coordenar com a equipe de solo para ficar atento ao deslocamento do América após já estar autorizado o pushback. Eu vou coordenar com eles então após o América ele está. Fiscal de buraquinho, Romeu Fox Trate Lima. Romeu Fox Lima, autorizado o cruzamento da final da 28. Reporte no lugar do sobrevoo. No lugar exato do sobrevoo, Romeu Fox Lima. Ah, afirmativo, meu comandante. Vamos efetuar pela linha do litoral, efetuar o cruzamento na cabeceira 28. E reporte no local de sobrevoo em Estela Mar. 3-2 no meio, ponto de espera, próximo ano. Então 3-2 no meio, autorizado alinhar e manter. Pistão 90. E manter. Se aproximando a Juliette, 6226. 6226, mantém a posição. Fica o América ingressar no pátio 3 e vou autorizar o seu ingresso no pátio principal. Sua posição prevista é a 62. Sim, aguardando antes da Juliette. Livrou, ela cruzou esse da pista, Romeu Fox Trot dela. Gente, Romeu Fox Lima. Mantenha sobrevoo na praia sobre a praia de Estela Maris, na escuta permanente da Torre Salvador. Na escuta permanente da Torre, vai manter o sobrevoo em Estela Maris, o Romeu Fox Trot Lima. 3216, decolagem autorizada, sistema 0, vento 120 graus, 10 nós. Informação de tráfego, helicóptero Esquilo, à sua direita, no Oriente Ferico. 6-19 Esquilo, iniciando 3-2-1. Meu Golfo, considere falar 5-4, frequência livre. No 256, um minuto com a pressão Gonçalo do Amarante. Mike Romeu Alfa, boa tarde, é o plano para João Duval? Só um minuto. 6226, pode prosseguir? Afirmo, portal 612, 6226. 62, 62, obrigado. Salvo Salvador, passageiro 2230, com 58 a bordo, alterna Sierra Bravo, Sierra Vitor, Salvador, conta no 0518 para o táxi. Passa gostaria do 2230, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia. No ponto de espera deve chamar 21895, ajuste no 0 no 4. Observe a finalização do parqueamento do Airbus da Avianca no portão meia dúzia. Após o mesmo, segue até o ponto de espera. Bono 256 pronto para a cópia. 256 pronto. Autorizado São Gonçalo do Amarante, nível de voo é o 370, conforme rota do plano de voo, pêndulo no zero. A subida será Pouca, Jamo, Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 1 no zero. Código transponder é o 5122 e o controle em 119, corrigindo no 208. Autorizado São Gonçalo, nível 370, 310, decolada 10, transfusão da PUCA, Jamo, Zipar. Frequência 1208, transfusão por 1208. Está correto no 256, chame para pushback aqui na mesa. Papá, papá, Mike Romeo Alfa, pronto para a cópia. Mike Romeo Alfa decola da Enrimar para João Duval, Feira de Santana, com proa norte, em coordenação com o controle, o código 0133 e o controle em 1208, mantendo 500 pés. Afirmativo, só decola com Pronorte. Mike Romeu, com cotejamento correto, informe PLB. Graças, comandante. 3-2 no Romeo Alfa, chame para a decolagem, ajuste o 90 no passo. Serra do Lote. Mantenha 500 pés para enrimar o ajuste no 0 no 4 em forma visual com o local de pouso de Serra do Lote. Torre Salvador, passaria do 230 no ponto zero da Cona 0, pronto. Passaria do 2230 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 101. Alinha e decola, passaria do 2230. Michael, meu alfa, torre. Meu alfa, torre. Decolagem a critério no pátio da Rimar, vento no 20 graus, 90 nós, ajuste de altímetro no 0 no 4, chame fora do solo. Bom trabalho, boa tarde. Boa, frequência livre, boa tarde. Mike Romeo Alfa está fora do solo, proado norte. Consegue com proa norte, decolada ao 59, chame o controle, frequência no 2018, Mike Romeo Alfa. Romeo 0 hoje, chamará Mike Romeo Alfa. Controle, boa tarde, é o papapá Mike Romeo Alfa. Siga para o controle. O Mike Romeo Alfa decolado, senhor da RMA, está aprovado, João Duval. Marcelo 500 pés. Mike Romeu Alfa, mantenha 500 pés, o ajuste na 014. Atente para o tráfego do Sierra Zulu Eco, prosseguindo de Ilha de Maré para Enrimar. Cliente do Sierra Zulu Eco, Mike Romeu Alfa, mantendo 500 na torre, né? Pessoa da bonda, Gideão? Não copiei? Tem pessoa da bonda? 2, 02. Obrigado, 02. Afirmo, então, 02. Patrona no meio, boa tarde, acima a identificação, chegada Mari, desce para a mesa 050. Sérgio Zuluek informa o helicóptero a sua posição de 11 horas, com composto, 2 milhas, mantendo 500 pés com destino para João Duval. O Zuluek está muito visual para casa, não é? Boa tarde, acima 256. Fecha me Recife agora, frequência 12685 e alterna 125 decimal 4 a 5. 12685 decimal 5. Boa, é ótimo dia. Autorizado barreiras, nível de voo no 60 conforme rota do plano de voo. A subida Momo Transição Batap, primeira curva à esquerda, código 5132. E o controle em 120, decimal 8. Autorizado 160 para barreira, saída Momo, transição Batap. Primeira curva à esquerda, aciona 5132, controle 120, decimal 8, azul 27 no 4. Correto, 27 no 4, chama para puxa estaramento. Chama azul 27 no 4. Mike Romeu Alfa, Salvador. Arthur, escuta, Mike Romeu Alfa, Santana. Espaço de pouso em Feira de Santana. Mais 30 da presença. Alô, Salvador, eu passando o Yankee Dobrado. Tá, chega. O Yankee Dobrado está no parte 3, notificou o Serra Luiz de Alta Lima. Está com uma borda, está pronto para a costa. Autorizado Serra Luiz de Alta Lima. 500 pés, segue no litoral sul, com curva direita decolando do parte 3. Afirmativo, senhor. Decolando o parte 3 com curva direita para o sul, litoral sul, acionando o código 0134 e o controle 1208. Primeiro negócio decola do parte 3, controle sul, curva direita no litoral, mantém 510, vai tomar controle 208, código 0134, Bianca Bravo. Bianca, bom, Romeu Bravo, cotejamento correto, já está pronto para acionamento? Pronto acionamento, senhor. Livre acionar e para decolagem, chame torre 118.95, ajustado 10.94, bom voo Yankee Romeu Bravo. Bravo. Aí tem um PGL, chamará para decolagem. Controle copiou o teto, né? Nativo, está me ligando o TGL e reporte no teto. O azul 2714, tendo essa informação, a gente sempre somente o gradiente de baixo, ok? Cliente, copiado. Chegou no 835, ação de identificação, chegada bom, ele está para 4 mil pés, altímetro no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, na bomba, boa. direita via Índia, ajustado no 014. Ponto de espera, torre 1895, seu morro 1256. Torre Salvador, é o Papa Tango, Yankee do Bravo, no pátio 3 acionado, pronto para o táxi. Yankee, Romeu Bravo, já estacionado? Afirmativo, senhor. Ok, autorizando a decolagem com o litoral sul, ventando 30 graus, 109. Bravo. Manda pro Wilson. Estado do Grupo Seguir, Ilha de Maré, Forte, Alfa Pouso, Serra do Leste. Não, Serra do Leste. Bono 256, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 930 graus, 10 minutos. Vai, 510, mantendo a minha escuta. A matrícula é Golf, Romeu Golf? Golf, Juliette Golf. Golf, Juliette Golf, copiado. Controle Salvador, Papatang, Yankee Romeu Bravo, decolou do seu aeródromo, comprou de Serra de Delta Lima, vai mantendo 500 pés na litoral na sua escuta. Sou Bravo, mantenha 100% visuais pelo litoral a 500 pés, é porte final para pouso em Serra Whisky Delta Lima. Bravo. Controle 2006, 190, cruzando por alto, 190, bom dia. Dia, acione identificação, gol 2006, vou ir na proa de Mari. É forte no ideal de descida. Mari já no ideal de descida, 2006. Esse até o nível de voo 060, com a gente no 014. 060, 014, 2006. O 41 no meio, após etapa, vai voar o Serra Vito 366, descer para 25006, com o ajuste no 014. Então, 3560, desse mantenha 4 mil pés, altímetro no 04. 4 mil, 04. Controle, gol 1256. Gol no 256, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 370. PUCA, via PUCA, subindo nível 370, gol no 256. O Golf Juliette Golf poderia informar o equipamento? É um Rodel 22, tá? Azul 41 no meio, chame final, 129, decimal 45. 1825, via esquerda, por favor. Queria informar a proa aí, quantas milhas? Estimativa, proa 200 por 10 milhas, máximo. Gente, calibre desvio, reporte no término. Gol 1885. Reportará no término, gol 1885. A proa ideal seria Serra Vitor 366, é possível? Nesse momento não. Sequenciamento sou o número 3 na aproximação. E voar o 366, o senhor teria que vetorá-lo depois, ok? Tanque Romeu Bravo, frequência livre, chama no retorno. Mantenha 510 o ajuste no 014. Um 3560, desça para 4000 pés e chame a final Salvador na frequência 129.45. Estou retornando a prova do 367, voo no 885. Gente, o voo no 885, vou anunciar ali do 367. Desça agora para o nível 050. 050, voo no 885. Reduza para 2109. Reduzindo, 210, voo 985. Controle Salvador, está 3154. Então, 3154, acione identificação, chegada Mari. Desça via até o nível de voo 060. Mari, desce via até o 060, está 3154. Controle Salvador, boa tarde, voo 964, voo 10 para 170, 190. Voo no 885, chame final Salvador, frequência 12945. 2945, bom dia. Voo 2006, reduza para 2109 e desça até o nível 050. 2100, 050, 2006. Controle, boa tarde, voo 964. 964, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça via até o nível de voo 070, altímetro no 014. Número 7, Caputo. 964. Do Lima, prossiga. Aqui Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais na minha escuta. Coloque, acione posição normal o transponder que o senhor acabou de informar. Voo 2006, vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Esquerda para norte, 2006. Salva 2, o 4196 na final de 5.5, baixo travado. Brasil 4196, pouso autorizado, sistema 0, vento no 2090. Radial 2206, de Salvador, em casa de palha, sobre a direita, proteção, 2008, gol 2006, completando a chegada. Negativo, chama final Salvador, frequência 12945. O gol 2006. 2945, gol 2006. Paulo Salvador, Oxanel 6305, Guarulhos, informação 90. 6305, autorizado Guarulhos, 360, conforme o plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. A rota Pesolo 10, Pobaca, Pesolo 96, Posmo, Confins, Pesolo 2, Unomochec. código transponder 5134 e o controle 1208. 360 autorizado, decola pista 10, curva direita, da El Leda Monte, qual plano seria de acordo com a apresentada, código 10 cubado, código 96 Cosmo, com o fim, no código 21, chefe, 5134, transponder 1208, controle 65. Correto, 6395, chamo para posicionamento. Muito obrigado. Boa tarde, Gol no 164, sua identificação. Terça via está armada até o nível de voo 060. Via está armada para 060, Gol no 164. Alguma possibilidade com a Mari? Nenhuma, o seu número 8 na aproximação. Mantenha está armada. Obrigado. O fluxo está grande hoje. Dan 3154, desça para 4.000 pés, altímetro 1013. 4.000 pés, 1.964. Gol 1964, desça e mantém o nível 050. 050, 1964. 0, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Cria a cidade de Salvador. Que caráter, então mesmo? Visual 3, primeira passada, em Salvador. 0230, chama o centro do Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 1260. 1288, 1260, passarinho 2230, uma boa tarde, obrigado. Tá. Primeira direita, 219, azul, corte, 1196. Antes do externo, e aguarde para prosseguir para este setor, Golf e Juliette Golf. Positivo, vai manter a posição, aguardando a autorização, Golf. Saturno no meio, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Salvador, boa tarde, Gol no 885, passou 366. Gol no 885, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guarda. Zona 54, vai para o servidor 368 e chame a final Salvador, frequência 119, decimal 8. Oito e 19854. Salvador, você aprendeu 154, boa tarde. Para 3154. Mantenha a proa de Serra Vitor 366 descendo para 4.000 pés. Confirmação, Serra Vitor 366? Corrigindo, 368. Ok, então voando Serra Vitor 368 descendo para 4.000 pés, 3154. Paulo Azul 2714, nosso pushback, acionamento, posição, partilha, 3.000. No 4 autorizado, vamos para o TAC. Autorizado, vamos para o TAC. 3560, no solo 20, direito, 121, 19. 21, 9, 560. No 85, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, muito distante. Livre pouso, pista no 0, gol no 885. PMI, aqui é o meu alemão. Ló. No 2006, continue a aproximação, aguarde a utilização de pouso. 06. Aqui é 4, pista para 4.000 pés com ajuste no 014. Aqui 4.000, mini 14, no 964. 1.164, pista para 5.000 pés com ajuste no 014. Correu no mini 14, no 964. Tantra 560, Juliette Portão 4. Juliette Portão 4, 560. No 964, vou comprando o CRV do 368, está autorizado a final do Arnaldo. 368 para o 964. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, no 20. E pouso no 0, 3006. Juliette Golf, temos sequenciamento com 5 aeronaves, aguarde para prosseguir para o Pedro Sul. Pode ser. Autorizaria então o cruzamento entre Dona Sembra, aprovou o Juliette Golf, aguardando o litoral. O litoral da presença, Golf e Juliette Golf. Golf da presença, litoral, Golf. Golf 964, chame final Salvador, 129, decimal 45. Azul 2714, táxi autorizado até a saída do pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. No 885, Juliette, portão 2. Chegou 1964, pista para 4.000 pés, vou agora para o CRV 368, está autorizado a final do Arnaldo. Ok, para o CRV 368, autorizado final do Arnaldo. Então, a velocidade. Indicada, gol 1964. Então segue com velocidade normal, gol 1964 na proa de Serra Vitor 368. Autorizado, Correto, chama para puxa acionamento, 6142. Aguarde. 27 no 4, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 3, 27 no 4. Autorizado, já despacho ONU, Índia, tem ponto de espera da ONU 0, mantendo a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 3, o ajuste 27 no 4. Gol no 790, puxa só no chão para o táxi. Fala, Gol 2006, livrou pela Eco. Gol 2006, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o portão 9, Gol 2006. No 5, puxa a no portão 3, chama para o táxi. Você já está totalmente pronto? Está totalmente pronto, meu 3 no 5. Gente, autorizado, chama para o táxi. Chama tarde, meu 3 no 5. Fica Golf Kilo, confirme o procedimento que irá executar. Oi, na proa de Duna, da presente, desça para 2 mil pés, autorizado ao final da NB Zulu, com ajuste no 0 no 4. O litoral é patamar, aguardando a autorização para o sobrevoamento do sul. Golf, temos agora mais duas aeronaves na final. Uma no seu través, da Gol, e a próxima atrás dela também da Gol, que está a 2 milhas para a Duna. Positivo, após a segunda aeronave estaria autorizada, por Golf? Positivo, aguarde a ultrapassagem da segunda aeronave para prosseguir esse caldo do sul. Autorizado, pistão 0, 115, grau 0, 9-0. Teve posto no 0, 9-4. Taxi Alfa, chamei antes da Juliette. Boa tarde. Boa tarde, Alfa, chama para a nossa Juliette. Taxi Gol 790, 3 de 25, Maceió, 1-1-8. Espera, informe cruzando o nível 145 para mudança de regra. O táxi me chama 145. 9-0, mantém a posição, aguardando para ingresso no quadro principal. Está autorizado, o golpe direto e golpe. Ok, obrigado. Foi estimado, sobre o golpe? 2 minutos, eu posso ter. Quem? 2 a 5 minutos, eu posso ter. Confirme a autonomia alternativa. Autonomia 4 horas e 40, Alterna Galeão. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no 3, oxonema 3 no 5. 13, direita, 1895, oxonema 3 no 5, boa tarde. Boa tarde. Juliette, porta 11, 3154. Salvador, boa tarde, voo 9964. No 964, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette. Júlio, eu vou fazer 300 com referência para... problema do final. Caso 9300, modificado no 631, prossiga visual para a feira, alvo cruzando 4000 pés. O ajuste em Salvador no 014. Cono 790, táxi em frente, via pátio principal Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1013. Cono 790. Boa. 7 no quadro, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Autorizado a alinhar e manter na 1-0, assunto aí 7 no Salvador, Oceaner 6315, com a espera da 1-0, está pronto. No 1 no 64, no solo 33, direito, 121, 19. 129. Oceaner 6315, ciente após o ATR da Azul, autorizado a alinhar e manter. Após o ATR, mantém Azul 27 no 4, declarado autorizado, pista no 0, no 40 graus, no 2 no 4. Autorizado, declarado Azul 27, 1 no 4. Xanaema 321 pronto para a cópia. Pronto. Autorizado Brasília, 360 conforme rota do plano. A subida será Arbor 1 Elefa. Primeira curva direita após a decolagem pista 10. Código 5150. E o controle em 120 decimal 8. Autorizado Brasília, 2360 conforme rota do plano. Decola na Arbor 1 Elefa. Decolando da 10, primeira curva à direita. Controle 208, transponde 150, Xanerra 6321. Chamo para posicionamento, 6321. Morando. Solo, gol no 64. O no 64, prossiga. Tá só para informação, acho que nessa fase. A gente passou aí, ó, 10 segundos atrás. Um monte de buraco nessa taxa aí aqui, viu? É, sempre há reclamação nessa taxa aí, a gente vai reportar novamente a Infraero. Muito obrigado pela informação. Já está autorizado o táxi via Juliette, portão 03. Juliette 03. Obrigado, senhorita. Controle Salvador, boa tarde, Azul 27, ano 4. Controle Salvador, boa tarde, Azul 27, ano 4. Azul 27, ano 4, boa tarde, contato radar, suba via C da Momo para o nível 160. Via Momo 160, Azul 27, ano 4. Controle Azul 27 no 4, vai manter 3 mil pés, porque não tem condições de manter o gradiente. Sem restrições, o Azul 27 no 4. Sem restrições para o 160. Oceano 6, autorizado decolar 1 0 1 3 0 graus 1 2 2. Boa tarde, Golano 732, está se vendo a identificação dessa via chegada a Bonfim para 4 mil pés, QNH 1013. Contato radar, suba via CDDEL para o nível 360. Salve via o nível 360, Sinai 63, 15. Estabilizado o NDD Zulu, acha Golfkiller. Golfkiller, apenas para informação, tráfego 10 horas, 1 milha, sobrevoando o setor, mantendo 510, um Robson 20, um Robson 22. Gente, porém, no visual com o mesmo, acha Golfkiller. O Agostinho chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 9,5. 9,5, Controle, o Agostinho, você está visual com a aeronave próxima ao externo? Poderia na retaguarda, novo cruzamento para o setor sul, para o litoral? Afirmativo, Agostinho, Golfo. A retaguarda, onde está no Golfo? Salvador, é o Oceaneiro 6315, seria possível para o de Mótiva? Oi, Leda, Oceaneiro 6315. Negativo, porém é negativo. A RNAVE informará o externo. Propõe cancelamento no externo, senhorita, para pouso na 1-7. Gente, a bota para o cancelamento, acho que eu vou pro quilo. Vou pro quilo. Oh, no. 790, decola 240, chama controle 1, 20 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, boa noite, tarde já. O Chevron Fiquilo está passando o externo, o trem fixo, procura cancelamento para pouso na 197. O Chevron Fiquilo autorizado da presente, correção cancelada 240, da presente autorizado, primeira curva pela esquerda para a base pela direita 97. É, ponte na final 97. Ponta na final 97, o Chevron Fiquilo. Final da 97, 35, passa o Golf Kilo. Passa o Golf Kilo, autorizado pouso 97, vento 120 graus, 109. Golf Kilo, pouso 97. Juliette Golf, informo que próximo a Undina, Rio Vermelho, tem já um helicóptero, um Robson 44 sobrevoando, esteja atento ao mesmo. Bianchi Romeu Lima na escuta do controle. Entendeu? Azul 27 no 4, poderia voar destino? Azul 27 no 4. Autorizado para o destino, azul 27 no 4. Autorizado, táxi até o 45 no corte de frequência, boa tarde.